hoje um dia especial, 18 anos, atingiram a maioridade, não sou o maior hotel, mas é um dia de reconhecimento e gratidão. Sem dúvida, especialmente gratidão para com a minha equipa, porque sem a colaboração deles, sem a união e o empenho diário, não conseguiríamos de alguma forma chegar onde estamos. E também agradecer a todos os nossos fornecedores, que de alguma forma também estão empenhados na sustentabilidade da unidade Hotel Moliceiro e aos nossos clientes, pela fidelização, pela confiança e pelo carinho também. Tem havido crescimento do turismo, isto tem tido algum impacto no hotel? Sim, de todas as formas, tem grande impacto. A cidade crescendo, é certo que as unidades hoteleiras também, de alguma forma, ficam em vantagem, porque o turismo crescendo é bom para todos nós. Falamos de turismo, o Turismo Centro de Portugal tem sido um parceiro valioso. Muito valioso, sem dúvida alguma, independentemente de sermos uma grande região, a região centro, estamos a trabalhar muito bem. A Aveiro está no top, temos que trabalhar um pouco mais para que a cidade cresça a nível de infraestruturas para poder receber todo o turismo que estamos recebendo e que futuramente esperamos também receber. Abordou o futuro, que futuro para o hotel? Ampliação, outros serviços, que tipo de oferta? O futuro, Deus dirá, costumo eu sempre dizer. A verdade é que não faço projetos a longa data. Temos sempre objetivos em mente, que gosto de os divulgar na altura certa, na altura em que estão efetivamente realizados. É sempre uma forma também de nos motivar a ter objetivos definidos e isso é que nos faz mover e continuar, tanto a mim como à equipa. Tem havido uma aposta em eventos culturais aqui no hotel. Isto tem sido uma mais-valia? Sempre, aliás, o hotel desde que nasceu em 98, a ideia era marcar pela diferença, apostando efetivamente em atividades culturais e tem sido uma marca que nos tem distinguido, desde a música, desde lançamento de livros, exposições, como hoje, que vamos abrir a tarde com uma exposição de Raul Cardoso, um artista conceituado do Norte, e vai dar mote à abertura desta celebração de 18 anos do Hotel Moliceiro. E estamos sempre abertos a outras atividades. Temos também uma exposição de joias, uma exposição de carteiras, que são trabalhos manuais de artesãos de Aveiro. Portanto, estamos sempre ligados à cultura de uma ou outra forma, o que é muito bom e o que nos distingue. O que é que faz a diferença? O que é que faz a diferença no Hotel Moliceiro? Eu diria que digo sempre que é a simpatia da equipa, a forma como recebemos, que é de alguma forma muito familiar. Queremos que o hotel se caracterize por ser um hotel muito familiar e à parte toda a envolvência que esta unidade hoteleira tem, o seu romantismo, o seu clássico, queremos que toda a gente diga que se sente em casa. Isso para nós é o mais importante. O cansaço ainda não entrou aqui. O cansaço não, eu estou sempre motivada, graças a Deus, gosto muito do que faço, consigo transmitir isso toda a equipa. Acho que é isso que nos consegue, é a minha paixão também pelo meu trabalho, que faz com que todos me sigam e que façamos todo este trabalho bonito que temos feito. Portanto, há uma garantia de qualidade. Sim, sem dúvida. Também somos certificados. Já agora, foram certificados, que importância têm tido os prémios que têm recebido? É um motivo de motivação? De motivação, de muito orgulho para mim e para toda a equipa, claro que é, motivação acima de tudo. Sentimos-nos com vontade de fazer cada vez mais e melhor, mas porque gostamos do que fazemos, essencialmente. E é um reconhecimento justo. Eu julgo que sim, sem Salvo faça dúvida. modéstia, mas é um reconhecimento justo. Sim, sem dúvida, acredito que sim, e fico muito orgulhosa, muito honrada quando sou distinguida, porque não é uma distinção para mim, é para todos nós, toda a equipa, porque todos trabalhamos com uma ideia, Um foco. um foco. Já agora falou em foco, que mercados em perspectiva para crescer? crescer o hotel? Há um mercado específico a trabalhar? Estamos a apostar cada vez mais no mercado francês e alemão, porque está a notar-se um grande crescimento desses mercados e estamos a apostar precisamente nesses, Espanha, mantermos a fidelização do mercado espanhol e tentar crescer o francês e o alemão. O brasileiro também é um que queremos manter e tentar subir, mas essencialmente o francês e o alemão. O marketing tem funcionado? Tem. Acho que sim, acho que tem funcionado muito bem. Mas ainda há muito para crescer, não é? Há sempre coisas para fazer, há sempre novidades para envolvermos os nossos clientes e temos que o fazer, porque senão seria uma monotonia. A ideia é fazer com que Aveiro se venda, e o Hotel Moliceiro não se pode vender só por só, tem que vender também a sua cidade. Então temos que envolver as duas coisas, o hotel e a cidade, para que o cliente se possa pernoitar mais vezes e ficar muito mais tempo por cá. Exatamente, isso procuramos diariamente, fidelizá-los.